Espera 2224, chame torre 36. Boa noite, passageiro 224. 2224, cheque trem, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Baixar travado, pelo controle. Oscar Tango, que é o serviço radar encerrado, 63 milhas, Nordeste, Salvador. Mantenha nível de voo 110, chama Aracaju, 120, decimal 3. Negativo, 120, decimal 3. Passarei 224. Seu solo aos 10, liga à direita, chama 211 solo. 211, ok. É 211? É isso mesmo, 21 desse 1. Ok. Azul 4070, acerta a identificação, voe direto Itap, descida para nível de voo 050. 0 pro Tita 34070. Estabilizado localizador, Chanel 6310. Chanel 6310, torre 186. 186, obrigado. Chegou 1885 para cima, pode esperar 1910. Esse é a linha de cola direto? A linha de cola. Autorizado, a linha de decola 1100 graus, 89885. A linha de cola 1885. Torre do Salvador, muito boa noite, Chané 6310, estabilidade MS da 10. Se a gente continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Guarda. Achar travado, 6310. 3110 de pouso, Ventuno 00 graus, 62 mais. De pouso, 6310. 885 decola os 13, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 1885. Salvador, boa noite, 1885, decolado na Dael. Boa noite, 1885, contrato rasado para o nível de voo 360, saída da Dael. 360 da Elgo, 1885. É 310, solo aos 15, direita, 1211, solo. 1219 seria? Não, 121 decima 1. 211, obrigado. 070, desça para 2.000 pés, 10014 ajuste, livre LS, aporte estabilizado. 1014, descendo para 2.000, azul 4070. Controle, boa noite, o Papa Romeu, Romeu no Golfo, está passando, um aeromédio, passando agora 150 em descida. Romeu, Romeu Golfo, assim a identificação, desça para 3.000 pés, 1.0 no 4 no ajuste, informe velocidade. Com 220 indicada. Veio direto Duna, Romeu Golfo. Desce para 3.000, boa Duna, Romeu Golfo. Salvador, boa noite, gol 1398, passa 200 para 160. Gol 1398, essa identificação, desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2509. 050, vai reduzir 2509, gol 1398. Controle, Salvador, boa noite, 3662, descendo, descendo ao 1970. 3662, essa identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 060, velocidade 250. Valeu. Controle Salvador, é o 3522-18, ciente da Tango, boa noite. Boa noite, trip 5218, aciona identificação, pro Edmar, e descida autorizada até o 070-2509. Até o 070, limitar 2509, trip 5218. No ideal, confirme. Afirmativo, no ideal, descida autorizada para o 070. Ah, trip 5218. No 885, chame Recife no 251, alterne 1-3325. 251-3325, gol no 885. Azul 4070, agora a torre 286. 286, azul 4070, boa. Gol 1-3325, 398, reduza para 220 norte, seguirá tráfego 12 horas, 7 milhas, Alfa Charlie 90, com transporte de enfermo, seguirá com o número 2. Ok, reduzindo 220 nós, Guno, 398. Salvador, trip 52, zona 8, iniciar a descida para o 070. Sente, trip 52, zona 8. Romeu Golf, controle. Você, controle. É autorizado, 2000, permanece o ajuste na 0-4, da presente Voa Simbra. Eu Voa Simbra, Romeu Golf. Olho 5218. Siga. Pode voar, Itap, querido. Trip 5218, número 4 na aproximação. Vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 060. Limite dessa proa será radial 275 de Salvador. 160, limite a 275 de Salvador, 5218. E 62, redução para 2209. 2209. Boa noite, Abjec 5827. Próximo ponto de terra 10. Autorizado, Alemão Mateus, 5827. Um até ano 0, o 5827. Azul 4070, solo aos 25. Livre à direita, chama solo, frequência 121, decimal 1. Livre à direita, chama 211, azul 4070, boa. exatamente pronto, o 5827. Autorizado decolar, Ventura 00 graus, 8 mais. Autorizado decolar da 10, o 5827. Controle? Siga. Confirme intenções de pouso, pista 1 na 0 ou pista 1 na 7? Após Cibra 1 na 7, cara. Sim. Né? 5218, esquerda 040, permanece o limite da proa. Esquerda 040, ainda limitado pela 275 Salvador. Gola 398, reduza para 200 nós, descida autorizada para 3 mil pés. 10114, ajuste. 200, 3 mil, 10114, 398. Para 3.062, desça para 4 mil pés, 10114, ajuste. 4 mil com 10014 para 3.062. Trip 5218, reautorizado, descida para nível de voo 050. 050, trip 5218. Olha o F-5827, boa. F-5827, contato radar, subiu para nível 360, direto da EL. Muito obrigado, senhorita, o 527. Quando possível, eu vou a Leda. Obrigado, direto Leda. Obrigado. Gol no 398 para sequenciamento, mantenha a proa, guarde vetor para o curso do localizador. Vai manter a proa, guardar o vetor, gol no 398. Trip 5218, limite dessa proa agora é radial 280 de Salvador. Limite agora 280, trip 5218. Gol no 398, desça para 2 mil pés. 2.392. Só 3.662, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 3.662. Trip 5218, desça para 4 mil pés. A 4 mil, trip 5218. 5218, ajuste chama 014. Gol 398, direita 045, nessa proa intercepta o curso do localizador. 045, autorizado localizador, 398. Romeu Romeu Golf, autorizado ILS, XA pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, é o negócio. Trip 5218, direita 050, nessa proa intercepta o curso do localizador, reduzindo para 1909. Direita 050, para interceptar o curso do localizador, ok. Direita 050, reduza para 190, nessa proa intercepta o curso do localizador, trip 5218. Direita 040, nesta proa intercepta o curso localizador. Direita 040, autorizado localizador, está 3662. Trip 5218, seguirá tráfego 2 horas 9 milhas, com Airbus 320, cruzando 070 para 3 mil pés. Cliente visual ao contrário. Está estabilizado, 4 milhas de dona. Sente, aguarde transferência. Curta. Então, 3662, complete a direita 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportará estabilizado LS 3662. Bom, no 398, chame torre 186. 286, obrigado. Salvador, bom dia, boa noite, Gol 398, está passando o Duna. Ciência, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Mais coisa.